Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Quem tem dinheiro tá na pista. Quem não tem, lamente e chore. E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Pode ser mais alto. Quem sabe canta aí, quero ouvir. Quem tem dinheiro tá na pista. Quem não tem, lamente e chore. E o quê? E o quê? E o quê? Quem tá duro corre. Eu sou famoso, bicho, eu sou.